velocidade de 3 nós. Depois 190, 190 metros, com 607. Solo 3171 para o táxi, 127, 4 horas e 15 até Medalhão. Usado o táxi para o ponto de espera da 10, lá 118, decimal 6, 3171. Verdade, 186, 3171. Zero. Boa noite, 04, desce a nós, identifique na chegada ponto, desce para o 070. Para o 070 na bomba, identificou, boa noite, 04. American 980, complete approach, contact now tower, 118, small 6. Tower's on 18-6 and complete the approach, American 982. 5-5-4, copy. Grip 5-5-4, autorizado Salvador, Aracaju, nível 170. Pela rota Golf 677, decola da pista 35, corrige, decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5570, trepe 5514. Utilizado Salvador Aracaju, na Golf 677, decola da 10, após curva esquerda, Pouca, Aracaju, controle 1935, torre 1856, 5570, chamará para posicionamento, 3574. Correto. Juliette, estamos aguardando a autorização do ACC Recife para liberar o seu acionamento. Aguarde mais 2 minutos. Gol 1607 no solo, 36, libere a direita, chame o solo 121, decimal 9. 19, 1607, mais solo 607, virou na sua escuta. Zero, check your landing gear, clear to land runway 10, the wind is 300 degrees, 02 knots, the threshold is displayed to the 90 meters, only 90 meters, America 980. Okay, clear to land and we copied the weather and the runway, America 980. Pro Juliet, 10-07. Na, no gate 1, solicita pushback para mim. 4069 autorizado, chame táxi. Sente livre, chama na táxi 4069. Todo o 5574. Falou, trip 5-5-4. 5-5-4, aguarde. Está pronto para puxa acionamento? Negativo. Gente, aguarde. Romeu da Juliette, o voo no 607. Voo no 607, autorizado, gate 612. Gate 612, 607. Tipo 5514, prossiga para o solo. Tipo 514, tem dúvida, senhor. Não tem como não, digo, autorizado. Correção 150. Está coordenado, aguarde um minuto. Night contact from the ground 121 small niner. 121 decimal niner, turn right, American 982. Ajuste no 013. Tá 3 no 103, reautorizado 0430. 4031, repito. Tá estabilizado, vou no 795. Completa aproximação, chame torre 1 no 8, decimal 6, gol no 7 no 5. 18, bem, obrigado. Alan. Controle Salvador, gol no 804, informa que... fazer o RAV, pista 10. Todo mais próximo será autorizado, gol no 804. Ok. Essa é a intenção do 3153, atão também. Vou na pronta, se evita 366, 3151, se evita 3063, somente 3153. Aguarde pista livre, informa o cabeceira 1-0, deslocada 90 metros. Ah, ciente, aguardando pista livre, vamos 7 no 5. Autorizado 040. 040, o Gono 804. Solo Gono 642. Solo 642, prossiga. Pushback acionamento, gate 9. Autorizado, pushback e acionamento, reposto para o táxi 642. Pelo táxi 642. 715, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com intensidade de 1 nó. Livre pouso, não no zero, agora 715. Então 3171 no decolado aos 41, chega agora o controle, 119.35, bom voo. 1935, bom. Salvador, bom dia, tá 3171. Tá 3171, Natael, subindo para o 340. 3171. Natael, 340, 3171. 3153, desça para 2500, peço ajuste 10, 13, à esquerda voando, servita 366. 366 na PRAN, 2500. Tá 3153. Gol 1897, completa a aproximação, chame torre 118, decimal 6. 7, tráfego avistado, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o cabeceira 10, deslocada 90 metros. Aguarde pista livre, gol 1897. 980, hold short Juliet. American 980, we will hold short Juliet. Juliet, Tango Zulu, autorizado para Sierra November, uniforme Tango, nível 080, decola da pista 35. Após a decolagem, curva esquerda, saída Momo, Albo, após direto. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, acione 5005. Chame 118 decimal meia para acionamento com o voo Juliette Tango Zulu. Alô, Salvador, voo no 7. Voo no 7 no 5, taxi via Alfa, reposta para ingressar na Juliette. Alfa, reposta Juliette, voo no 7 no 5. Bom dia, Salvador, 3153, passou 366 para o 372. Então 3153, continue a aproximação, pista 10 no momento número 2 para pouso em Salvador. Aguarde pista livre, informa o cabeceira 10 deslocada 90 metros. Copiado, 3153. Salvador, bom dia, Azul 4069, ponto espera da 10, pronto para despedir o tráfego na final. Azul 4069, decola de imediato com sua cidade. Positivo. Após a passagem do tráfego, curta a final ali e mantém agilizando Azul 4069. E após a passagem do tráfego ali, mantém na 10, 4069. Autorizado, reporte para ingresso na 35, Juliette, Tango Zulu. No solo aos 4.6, agiliza, libera a direita, chama o solo 121 decimal 9. Deixa a direita, 219, voo no 897. Voo 1896, não se escuta. Voo no 896, prossiga. 1897, taxi via Alfa, chame para ingresso na Juliette. Esse é Alfa, chamada na Juliette, bom, 1897. American 980, after the Boeing 727 has passed the front of you, you're cleared for gate 11. Okay, sir, clear gate 11 after the Boeing 737, American 980. All right. Proa, limite ao curso do localizador, 9641. 3153, check 3. Baixa travar. Então, 3153, o vento variável, intensidade de 3 nós, ajuste 10113, autorizado pouso, pista 10. Mantém pista 10, agilizando. Agilizando, após o tráfego ali, mantém igual no 64. 320, 4069. Está estabilizando o gol no 804. 804, completa a aproximação, chave torre 1 no 8, decimal 6. 1804, continue a aproximação, aguarde pista livre, informa o cabeceiro 10, deslocado 90 metros. 10, deslocado 90 metros, ciente, aguarda livre, boa noite, aguarde. São 3153, solo aos 48, chame agora o solo 1219. 3153, taxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Ok, tá interceptando a Alfa, repassa aqui na Juliette. Correto. Gente, pro 060 2000, 1014 agora, 9641. Será proa até contato com o controle, ok? A gente mantém a posição de leste Tango Zulu. Também, e ingressa logo direto no 3. Ok, então, e aí, então, ingressa direto no 3. 90 na 4. Para 3000, 90 na 4. 1804, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento variável com intensidade de 2 nós, atente a cabeceira deslocada 90 metros. Eu vou ser travado, autorizado pouso na 10, ciente dos 90 metros, voo 1804. Voo 1642, decolado aos 50, chame agora o controle 119-35, bom voo. Camarada 1935, bom dia, bom trabalho, senhor. Já está autorizado, Rio 9641. 9641. Decola da pista no 0 da 17, vai ter 9660. Autorizado a 35. Da 35, sim. Está no pátio 5, aguarde a cota, altímetro no 0 no 3, vai ter 9660. Agora aguarda. Fazer o R9 da pista 10, por exemplo. Outra 379, vou na proa do Serra Vitor, 368 para o sequenciamento, 3179. 368, bom dia, Alfa, Alfa Delta, prossiga para o solo. Uma centena, ciente, qual local que está estacionado, Alfa, Alfa Delta? Gente, aguarde a coordenação, vai decolar da 17. Gente, aguarde. Rio 9641, estabilizado, visual. Rio 9641, tráfego avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informa o cabeceiro 10, deslocado a 90 metros. Gente, 9641. Bom dia, agora não é 04, de boa. 5-3, aguarde coordenação para o Galeão, altímetro 1014. Altímetro 14, Galeão. 1-1-0-4, taxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Via Alfa, chamar agora ingresso na Juliette, eu vou não, é tudo agora. Um voo. 119-35, grato, bom dia, senhor. Dia. Controle de Salvador, bom dia, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, bom dia. Na Momo Alvo, suba sem restrições para o 080. Gente, sem restrições, Momo Alvo para o 080, Juliette, Tango Zulu. Meu Mike Tango Lima, sala de identificação, chegada Mari, desce pelo 050, 9094. Desce para o Mari. Para o 050, na Mari. 040 ou 3179 na proa do 368. Ainda no 040 na proa do 368, 3170, aguarde para prosseguir. Se aguardando. Ano 79, desça para 2500 FES, ajuste no 094. 3500 com 1014. Gol no 804, autorizado táxi para o portão 5. Direto 5, gol no 804. Abaite 9660, pronto para cópia. Decola da pista 35, após a decolagem curva esquerda, saída Momo Albo após direto. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, acione o código 51, corrija, 5551, 5551. Abaite 9660, cotejamento correto para acionar 118.6. Alfa, Alfa, Delta, pronto para cópia. Alfa, Alfa, Delta para Governador Valadares, nível 100 pela rota Whisky 1. Decola da pista 17, curva direita, saída da El, transição Coral. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione 5576. Alfa, Alfa, Delta, cotejamento está correto, modifique a saída para Coral. Após a decolagem da 17, curva direita Coral, para acionamento 118 decimal 6. Paulo Salvador, Rio 9641, bom dia. Rio 9641, bom dia, autorizado o táxi para o Pátio 3, observe o sinalizador. Pátio 3, 9641, até lá. É. TAN 3153, copia. Afirmativo, TAN 3153, copia, prossiga. TAN 3153, autorizado para o Galeão. Nível 360, pela rota Pêndulo 14, decola da pista no zero com curva direita, saída da El, transição Blast. Controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione 5014. 3153, Galeão, 360, Pedro 14, decola no zero, cura direita, da El Blast, 119, decimal 35, 118, decimal 6, 5014. Correto, chame para acionar 3153. Aguardaremos. Solo 3554 para puxo estacionamento. Autorizado, reposto para o táxi 5514. Contará no 4 para o 4. TAN 3179 estabilizou? Ah, se é batido. Está estabilizado. Faz aproximação, redução, chame torre, 118 decimal 6. Passando torre 118.6. Salvador, TAN 3179, está estabilizado na RNAV da 19. 190. Tan 3179, continue a aproximação, aguarde pista livre, informo cabeceira 10, deslocada 90 metros. Controle de change. Alfa 9910 no solo 59, libera a direita, chame solo 121-9. 119, vai. Vamos ver o Mike Pego Lima. Mike Pego Lima, via, tá um canal localizador. Controle Juliette Angulo, encosta de visuais, tropa cancelamento, nível 065 para o Kinga. Corrigindo o nosso primário, será o Juno 052, Juliette Angulo. Vou para 0605, estimado pouso no 052, Juliette Tango Lima. Gente, Tango Lima. Ou melhor, Juliette Tango Lima. Não. 3179, autorizado pouso, pista 10, vento variável com intensidade de 1 nó, atente à cabeceira deslocada, 90 metros. 100% de força. No 5, prossiga. Manifestação Brasília, gente da Índia. Aguarde a coordenação no 7 no 5. No solo ao 02, libere a direita, chame o solo 121-9. 1979, sim. Tan 3179, prossiga via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Alfa, chame para ingressar na Juliette, 3179. Cópia 607. Voo no 607, autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, pela rota Asterisk 50. Decola da pista 10, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 50.